Atitude é o que impera. Atitude é o que impera. Atitude é o que impera. Coisa mais bela. Canto da favela, bela, bela, bela, bela, bela. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Sentiu firmeza, quer a paz, aprecia o tema, sem medo de errar. Atitude é o que impera. Na favela o bicho pega, tem que ter atitude pra poder ir mais além. Solta o refém, banco vai pro além. Seja um cidadão de bem. Respeito é necessário, ouço o que eu vou lhe dizer. Na favela o bicho pega, tem que ter atitude pra poder ir mais além. Solta o refém, banco vai pro além. Seja um cidadão de bem. Também. Cidadão de bem, bem situado. Conta papo furado, clic, clac, pum. Gatilho, microfone, pá. É disparado, se cola por aqui. Z.O. depende do seu proceder. Chegou, colou, é, trincou, custou uma ideia. Sempre lembrei, mesmo se eu tivesse chaparral. Eu sei tal, um homem tem que ter moral e humildade, disposição em qualquer local. E não está errado, falo a todos aliados. Procure considerar, respeitar pra ser respeitado. Colou na banca, tá bem a pampa, é lado a lado. Se for comédia, zóio grande, talarico. Com certeza vai ser zoado, tio. Se a família é de uma gangue, é puro sangue. Se polícia atravessa, estou de olho aberto. Velocemente, puro e rap. Já foi pra mente, consciente no pente. Você de rua, truta, já sabe da lei. Se vir, não vier, se sei, não sei. Aqui numa parada, fazendo uma levada. Odeio mancadas, é pouquinho cururu. Se vir me perguntar da vida dos outros, tio, não sei de nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Respeito é necessário, ouço o que eu vou lhe dizer. Na favela o bicho pega, tem que ter atitude pra poder ir mais além. Solta o refém, manco vai pro além. Seja um cidadão de bem. Respeito é necessário, ouço o que eu vou lhe dizer. Na favela o bicho pega, tem que ter atitude pra poder ir mais além. Solta o refém, manco vai pro além. Seja um cidadão de bem. Aqui na rua, no sistema, daquele jeito, sem problema, fica esperto nos esquema. E insistir, persistir, ser o tal maioral. Mal, mal, garoto, lock. Um copo de um pilantra pelas costas pode ser fatal. Boa música, a batida dos revolucionários. Ideologia fatal, Deon, correria, mano, lê. Black Nandão, DJ Rick. Às vezes nem sempre amigável, mas um bom favelado de verdade. Não sorri, tem disposição, porque se amarelar sai fora, nossa glória é a de sete. Atitude é a virtude, com pilantra não me iludo. Só safado, não tiro pelas costas. A caminhada não é em vão. Injustiça do mundão, contra-ataque em ação. Aqui a banca não se ilude com aperto de mão. Se você quer união ou revolução, tem que vir de coração, moro, tio? Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Se respeito não se tem, perde ponto na favela. Mancou vai pro além, não tem segunda vez. E o cidadão de bem que escreve nem percebe. Vê os ídolos do rap, são os dignos. Moleque se refere mais além. Diálogo, respeito é conceito aqui aceito. No itinerário invasor, que o mesmo filme foi o que passou. E visou vários pivetes pálidos, esse viciou inválido. Exerce atividade, na verdade, né? O Batman nem o Robin Hood. Só quero um corre pra tentar cautar o meu boot na descida da favela. Pique o Nelson Mandela, o ouro eu vou buscar. Por isso não se diga, não se sinta o tal. Se o respeito entre a gente é fundamental. Respeito é necessário, ouço o que eu vou lhe dizer. Na favela o bicho pega, tem que ter atitude pra poder ir mais além. Solta o refém, banco vai pro além. Seja um cidadão de bem. Respeito é necessário, ouço o que eu vou lhe dizer. Na favela o bicho pega, tem que ter atitude pra poder ir mais além. Solta o refém, banco vai pro além. Seja um cidadão de bem.